Bruno, Bruno. Composição minha dos meus parceiros mais cacete aí. Essa aqui eu fiz do Ender, velho. Aonde, Fanny? Olha minha galera de Praia Grande. Simbora! Ela tem 20 aninhos, cedo desiludiu. E trabalha na esquina da minha rua, de tal pichotinho. Ela vem de carinho pra uns caras que ela nunca nem viu. Tudo por causa de um mal, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar. Depois do banho, o passado pouco importa. Se liga só! Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Porra nenhuma. Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Porra nenhuma. Ô, música. Sucesso na voz do meu parceiro Thierry. O Pablo gravou também. Oposição nossa, é. Bora mais, Cassio. Tudo por causa de um mal, sem vergonha na cara, que enganou essa pobre coitada. Eu quero ela pra casar. Depois do banho, o passado, o que importa? Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar você da rua. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Porra nenhuma. Ô, Tiffany, às 20, se você aceitar. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Porra nenhuma. Ô, Tiffany, às 20 eu passo aí. Se você aceitar, eu vou tirar. Ô, Tiffany, você foi mulherão da porra ali. Porra nenhuma.